KZ2 está pronto para cota. Estou no Coral, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus, frequência 1201. É. Inicialmente 1.000 pés, o controle 119.8, vai acionar 2.040, canais Charlie 100 e alternativa Charlie 15. Preparado 18, curva esquerda, 1.000 pés, corredor axé, 119.8 é o controle, Charlie 10, Charlie 15, 100, desculpe, Charlie 15, são os canais que são, é o cardeal 82, estacionado 2.040. Cardeal livre até hotel, chame para ingresso, para cruzar a 28. Na hotel vai chamar para cruzar 28, cardeal 82. Cardeal 82 vai desconsiderar a informação da saída. Decoda 28, curva direita, à esquerda, tá livre a radial 120 direto, nível 055. Decoda 28, curva esquerda, intercepta 120, afasta dela, confere. Afirmo. Obrigado. Meu Golf Vitor, controle. Voo 1804, vão descer para altitude de 2.000 pés com 1.012, está autorizado a aproximação, voo 1804. Autorizado 2.000 com 1.012, gol 1804. Controle Salvador, bom dia, Golf 715, formação hotel, 180 até 150. O 1715, a chegada é a IPIT, vamos descer para o 050. Com ajuste altinho para sua informação, 1012. E 12, descendo 5.000 pés, 050, chegada de IPIT, Golf 715. Controle, ok? Essa informação de 2.000 pés pode desconsiderar. Decola da 28, mantém até 5 milhas e aguarda a instrução do controle. Tá, sente. Subindo para 5.500, confere. Afirmo. Obrigado. Tá, para o cruzamento, cardeal 82. Torre ao cardeal 82. Gente, aguarde o cardeal 82. Tá, mantendo a posição. É que você já tem para autorização 219 agora. Cadê o 82? Já autorizado o cruzamento da pista no 028 via Hotel e Delta. Reporte do ponto de espera da Golf. Hotel Delta e reportará da Golf. Cadê 82 está cruzando. Controle Salvador, bom dia, gol 1607, informação hotel, mantendo 1-6-0. 1-6-0-7, chegada de pit, desça para 060, para sua informação, ajuste no 012. E pit, descendo para 060, com 1012, gol 1-6-0-7. É que o Serra Tanque queria confirmar, é o BDC. Dedução, cheque para bolo. Reduz, capturou o localizador no momento, gol 1804. Vou entrar em contato com a sala S, não tem seu plano. Aguarde um momento. Negativo. Sete. Se manda matrícula, Papatango, Eco Serra Tango. Firma. O 1804, 7 milhas para a cabeceira 28, operação visual em Salvador, chame aquela torre em 1183. 23. Torre em Salvador, gol 1804, está 1 milha do externo, vai abaixar a travada. Eu ouvi a 1012, gol 1799. Ainda não. Gente, continue a aproximação, reporte visual com o campo, ajuste no 012. O vento para informação no 90 graus com 14 nós. Sente, eu vou no 804. Sim, agora a gente tem um campo a visto, 1804 a 1200 pés. Gente, livre pouso, pista 28, vento no 90 graus com 15 nós. Atende para a pista úmida. Sente, 1804. Torre Salvador, gol 1804, informa que arremeteu, está no limite do vento de cauda da aeronave. Mantém o rumo 282, aguardando transferência para o controle, conforme o perfil de aproximação, suba para 2000 pés, o ajuste no 012. Confirme o motivo? Grande calda aqui, está no limite da aeronave. Sente. O 897, controle. Informação hotel, descendo para 160 na proa de Anto. Ok, vamos descer para 080, vamos reduzir a velocidade. Atenção, senhores navegantes, acabo de observar a arremetida da primeira aeronave em aproximação para a pista 28 essa manhã. É o gol 1804, vamos avaliar através da informação fornecida pelo mesmo daqui a pouquinho. Sim, gol 1897, reduzindo, descendo 080. 7, gol 1607. Controle, gol 7-5, você poderia confirmar, já está passando a posição em pitch, poderia confirmar o motivo da arremetida da aeronave da companhia? Ele vai falar comigo e todos nós saberemos o motivo. É o seguinte, ó, na final estava 13 nós de cauda, e está acima do limite para pouso nessa pista, o vento, ok? Por isso que arremeteu. Então está mantendo 2000. Ô, gol, obrigado. Então já está passando em pitch aqui, já está iniciando a aproximação, grato. Ele está mantendo a proa 2000 pés, o gol 1804, solicita pouso na 10. O 1804, controle está ciente, suba para 050, mantenha a proa. Mantém proa para 50, 1804. Sim, Matheus, você vai navegar no máximo mais 3 minutos para que a gente possa definir a situação de pista junto à torre. Está 13 de cauda, está 200 pés, então está acima do limite da aeronave. Muito obrigado. Ok. Gol 1804, curva à direita, vai na proa 350. Eu tenho uma decolagem da pista 28, vamos livrar o eixo e mudar a pista, ok? Sim, Matheus, sabe, 050, curva à direita, 350, gol 1804. É positivo, o senhor vai manter 2000 pés. Então tá retornando aqui, cruzou 2500 e vai voltar 2000, gol 1804. Positivo, vamos navegar com a velocidade de 170 nós? A proa é 350, o senhor vai chamar agora 119.35. 119.35. Senhores navegantes, estamos modificando a pista em função do vento para a pista 10. O gol 1715 para a descida em 3000 pés e início de vetoração, direita proa 300, vai ser orientado para a pista 10, ILS. Matheus, está na posição Zan, curvando agora direita proa 300, mantendo 3000 pés, aguardando ILS pista 10, 1715. 1715, 3000 pés. Conforme cotejado, 3000 pés, gol 715. Centro da hotel, 380 Guarulhos. Centro 3171, confirmando nível 340 Guarulhos, aguardo o copo. Poderia confirmar a saída pra gente, beleza? Vamos descer para a altitude de 4000 com 1012, vetoração para o ILS pista 10. Curvar à direita, voar na proa 280. 4000 com 1012, direita proa 280, gol 1607. Gol 1715, em caso de falha de comunicações, o senhor vai voar para o rádio farol Simbra pela magnética 1950. Caso de falha, vai aproximar pela magnética 150, igual 715. Passou, passou para o táxi. Teve táxi, é para o ingresso, pista no 7. Para o ingresso, não. Devil Brown, good morning, Azul 4069. Yeah, coming to the hotel, going back to Campinas, this is your red taxi. Azul 4069, good morning, Campinas, flight left 360, standby, circular. Thank you, Gerson. Pista, pista 190, ILS para pista 10, vamos descer até 5000 com 1012, aguardando vetoração, 3153. 5000 com 1012, aguardando vetoração, a gente mantém a proa 235 aqui? Positivo, vou manter a proa por enquanto. para 5000, mantendo a proa 3153. Controle Gol 607, está mantendo 2109, alguma velocidade recomendada? 210 é uma boa velocidade, o 607. É, a gente manterá mesmo. O 1715, chame 11935. Chamar controle 1935, Gol 715. 198. Controle Salvador, Cardeal 82. Cardeal 82, está passando 1000 pés, está em voo visual no setor? Está visual, companheiro. Vamos iniciar uma curva à esquerda agora, radial de afastamento é 120, só vai subir até o 050. Afirmativo, em condições visuais, se não for possível, vou manter 1000 pés até afastar. Eu não entendi? Só vou subir se tiver em condições visuais, se não vou manter 1000 pés até achar um buraco, vou subir. Tá, ok. Mas qual é a situação do voo agora? Tá visual, tá visual. Tá 1100 pés aqui, tá visual. Ok, chegando à esquerda, gente. Controle Gol 1897, tá mantendo a proa 220. É uma boa proa, aguarde vetoração. É o número 5 para pouso lá em Salvador. Afirma. No 607, chame Salvador em 11935. 1935, eu vou no 607. São 3153, vetoração, direita, proa 280, falha de comunicações, oi para Simbra, magnética 150. O senhor está seguindo o voo 1607 da Gol. Positivo, 3153, 280, em caso de falha Simbra pela 150, descendo para 5000. Autorizado Guarulhos, nível 340 pela Uber, Whisky 50. Decola da 10 com curva direita, saída da El, São Giné. Controle 119.8, transponder 5043. Autorizado Guarulhos, nível 340 VA pelo Whisky 50. Decola da pista 10, com a primeira curva à direita, saída da El Giné, 5043. É o transponder 198, controle de saída, tá 3171. 3171, transponder 5043, confirma? Afirmativo, 5043, tá 3171. 3171, correto, reporte para posicionar. Tá no gate 2, assim que estiver pronto, vai reportar. Azul for 069, red code. Azul for 069, clear Campinas. Flight Lab 320 via Upper Whiskey 58. Golly departs goes the transitions after takeoff runway 10 turn right. Control 109.8 transpond squawk 5047. Azul 4069, here to Campina CTO. Depart runway 10 right turn, dollar turns upper reach 58, 5047, cross depart 1968. Azul 4069, depart to gate number 1. Vamos navegar com 2109 nosso. Vamos, 2109, 3153. O 1897, vetoração ILS pista 10, direita 280, meia dúzia de mil na descida, ajuste 1012. Falha de comunicações, foi Simbra magnética 150 para espera. Afirmativo, então desce para a direita 280, descendo para a linha 200.000 com 1012. Caso falha, voando sim, para Gol 1897. Pode vai to start up. Azul for 069. E é Gol de Porto, Golf Oscar Lima Neto, em Gondo Sandrício, Golf Oscar no membro Zulu Alpha, Azul for 069. Sim. Sérgio, acionamento TAM 31712. TAM 3171, autorizado, puxa acionar, reforço para o táxi. Vou chamar. Cinco, até mais. É. Salvador, noite 04, seu solo foi aos 24, livre à direita, chama o solo 121, decimal 9. Solo 1219. Salvador, gol 715. Foi no 715, continua aproximação, informa chuva sobre o campo. O ajuste no permanece no 012, baixado travado, visual com o campo. Afirmativo, reportado e baixado e travado, gol 715. Confirmando, visual com o campo. Gol, já está. Gente, continua aproximação, agora na primeira pista livre. O ajuste 1012. O vento agora 150 graus com 09 nós. Tráfico avistado, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero. Gol na 7%, da chuva sobre aeródromo. Liete pro 07, gol no 804. Desça para 5.000 com 1.012. 5.000 com 1.012, com 897. A torre nos informa que mantém a operação visual, porém chuva leve sobre o campo, com 897. Sim, com 897. Patrulha Cardial 82. Prossiga. Autoriza direita 232.1. Positivo. Certo, direita 232 então. Chame Salvador 11935. 1935, gol 897. Negativo, mantém a posição. Solo Salvador, tá 3171 para o táxi com 108 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 30 de autonomia. 3171, autorizado táxi é Indy Alpha, ponto de espera da 10. FNH 10012, no ponto de espera chame torre, 18, decimal 3. Indy Alpha para o ponto de espera da 10, 123, ponto 4, 3, 5, 7. Indy Alpha, aguardando. 1715, seu solo foi aos 26, direita, 121, decimal 9. Direita, 209, gol na 7, 9. de confirmar a situação da pista? A úmida, Gol 975. Gente. Gol no 607 copiou? Chamativo, gente. Aguardando apenas a pista livre quanto na sua aproximação. Apenas confirmando, baixada travada. Afirmativo. 1715, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o Gate 08. Alfa Juliette por a posição 7, mantenha o ponto de espera, estão 3171. Mantenha o ponto de espera, estão 3171, pode decolar sem parada, estou autorizado. Negativo, mantém o ponto de espera. Mantém, está 3171. Gol no 07, eu solo feio 29, direita, 121, decimal 9. Só livrar a direita, 219, gol no 607. Bom dia, Torre, tá 3153, próxima Simbra, embaixo travado. This is the Adam, 1820 for 1110 with Hotel. Informo ajuste 1-0 no 2, vento 1-4, 0 graus com 0-9 nós. Baixado travado, visual com campo.